Boa tarde! Boa O tarde, Confraria cara. volta novamente. Esse é o nono, oitavo, décimo. A gente de novo de tarde, porque novamente, como eu falei, eu não ia poder mexer na sexta-feira mesmo. E não sei se o Chuchu tá sabendo disso, mas a gente vai gravar aqui meio que rogue action aqui, total rebelde, sem avisar pro Chuchu. Por causa disso, sexta-feira trabalho, né? E a gente, como a gente ainda não tá vivendo muito do podcast, né? Quem sabe um dia, aí a gente precisa fazer isso, né? Hoje a gente vai gravar low profile. É, hoje vai ser escondido. Escondido público. Público escondido, vai saber, né? Tudo bom, Padoca? Tranquilo, cara. Tá tudo de buenas aí na expectativa de quinta chegar e Muito começar mais feliz. uma semana. 3-0, contente. Tô feliz nada, né, cara? Na Pra ser crise não, né? sincero, não me incomoda enquanto a diferença entre o primeiro e o quarto não tiver nenhuma diferença, nenhuma vantagem. Eu também prefiro o seu quarto, né? Por Que pelo causa menos do waiver. eu tenho algumas preferências em cima do waiver. Essa semana eu não consegui pegar nada que eu queria. Todos os seis waivers que eu deixei em sequência saíram na frente, né? E então choro lágrimas de sangue. Ainda bem que pela primeira vez na minha vida consegui draftar um time competitivo, né? E não precisei tanto do waiver ainda. É, acho que é o seu melhor começo do ano até hoje. Talvez a gente possa pesquisar isso daí, mas eu acho que é a melhor produção. É, o Dior, assim, é óbvio, né? Que tá 3-0 é melhor do que tá 2-1, que é melhor do que tá 1-2, que é melhor do que tá 0-3, né? Mas eu acho que quando a gente olha, assim, ainda muito cedo, você pensar assim, uma vitória dos times 1-2 e uma derrota dos times 3-1 e tá todo mundo próximo de novo, né? Então, é uma coisa que ainda não tá marcada na pedra. Mas com certeza é muito melhor começar bem, né? Eu sinto saudade da época que eu começava bem na campanha. Hoje a gente vai mergulhar no Thursday Night Football, né? E aí a gente vai falar de alguns jogos dos previews. A gente vai ter os nossos, como a gente gosta de brincar, né? Os nossos caras que a gente tem certeza que vão produzir essa semana. Um segmento aí que o Chuchu resolveu começar e a gente adaptou aqui, né? E eu vou chamar de bola de cristal mesmo, e o Chuchu vai ficar triste, mas dane-se. A ideia do segmento vai ser o que a gente vai olhar na nossa bola de cristal individual aqui, vai falar assim, esse cara vai ser um top 5 da posição dele essa semana. E não vai ser, obviamente, um Le'Veon Bell, um David Johnson, porque qual que é a graça de você chamar um cara que certeza que vai produzir bem, né? Um Antonio Brown, né? Um cara potente, um Marvin Jones, né? Jeremy Hill, LeGarrette Blount. Agora, você Defesa do sabe, Bills. né, cara? O Marvin Jones é o leading receiver da NFL. Ele é o cara que tem mais jardas da NFL. Tudo bem que ele recebeu 200 no último jogo, mas meu Deus, hein? Marvin Jones. Você acertou o time e errou o receiver, Padoca. Então, acertei o time e errei o receiver, né? Pois é, né? Mas é a vida. A vida segue. Pois é. Vamos lá pro Thursday Night Football, um jogaço, um clássico, alguns diriam. Um clássico em 1970, talvez não também, porque daí não seria clássico porque o outro time não era bom na época. Mas a gente tem aí o único time que terminou campeão de uma temporada, o poderosíssimo Miami Dolphins, com esse ataque aéreo incrível do Ryan Tannehill e um core de running backs que dá medo para todo mundo, com Jay Ajayi. O Arian Foster, né, o cara que anda com a bengala o tempo todo, né, a gente tem aí um powerhouse aí no Miami Dolphins contra um Cincinnati Bengals que francamente decepcionou, acho que todo mundo, e perdeu do Denver em casa, foi uma coisa muito surreal que aconteceu ali. Em casa ou fora de casa? Não lembro agora. Foi em casa? Acho que foi fora. Aí eu fiquei na dúvida agora. Eu falei em casa, mas daí me veio a dúvida, era em casa ou era Já fora? confirmo para você, deixa eu ver onde está o arroba aqui no Tudo artigo. bem, ok. De qualquer jeito, a gente tem aí um time que era para ser um dos melhores times, mas que claramente a gente percebe que eles estão sentindo falta do Marvin Jones, principalmente, né? E Estão do Tyler tropeçando, Eifert, tá? Estão tropeçando. né? É, um time que tá 1-2, que era pra estar pelo menos 2-1 nesse começo de temporada, né? Eu Eu não não digo. reclamo, né? Meu Steelers Eu fica acho que mais feliz. Marvin Jones é o nosso querido Torrinha, né? O Tyler Eifert, né? Sim, isso, o É. Torre Humana, né? O que carregava realmente a bola de segurança curta lá em Cincinnati, né? Porque AJ Green era aquela profundidade, mas ali curto era o Tyler que ia E levando. na Red Zone você não tinha só o AJ Green, É, e na Red Zone você tem um né? Tyler, você tinha um AJ Green, você tinha um Jeremy Hill. Agora, né, tirou um. Então diminuiu em 33% aí as opções de Paul ou É. Carson. O que que a gente pode achar desse jogo, né? Eu brinquei muito, mas o Dolphins acho que não dá medo pra ninguém, né? Sei lá, eu apostei semana passada. Semana passada eu tive um ataque que eu não sabia o que fazer, de colocar Michael Crabtree, ou Kenyan Drake, ou Ryan Matthews. Me assustou um absurdo a semana 2, a quantidade de snaps que o Matthews teve. Eu acho que eu troquei umas 8 vezes eles de lugar. Meu flex teve o Ryan Matthews, teve o Michael Crabtree e teve o Kenyan Drake. Meu running back também já teve uma. Eu acabei escolhendo o certo, né? Acabei deixando o Ryan Matthews no banco, que ele produziu menos 0,5, que foi uma sorte do caramba. Uma pena não ter valido nada porque eu perdi de qualquer jeito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: eu apostei no Drake, né? Ele teve bastante snap e tal, mas a produção medíocre do Dolphins contra um time que tem uma defesa fraca, que nem o Browns, me assustou um pouco no sentido de com que confiança você começaria um running back desse time? Eu não começaria nenhum, na real, sendo bem honesto. Acho que a menos que você esteja desesperado atrás de um running back, eu não olharia pro backfield do Dolphins, assim, de jeito nenhum. Se eu tivesse que escolher alguém, seria o Drake, talvez. Talvez o Ajay, dependendo do que aconteça. Mas eu acho que é um backfield que eu tenho medo, sabe? Eu acho que desse jogo eu começaria meus Cincinnati, todos, sem grande dificuldade. Mas eu não começaria meus Dolphins, não. Eu teria bastante medo de começar meus Dolphins. Talvez o Jarvis Landry, se ele jogar, né? Porque ele tá questionable. Ah, pois é. Essa é a minha dúvida, né? Com Jeremy Hill e de Green. Assim, Miami é Miami, né? Que diferente de Miami, começou perdendo essa temporada, né? Miami, ele gosta de muito de ganhar os 5 primeiros jogos, sabe-se Deus como, e depois perder. Mas, assim, eu também acho que começar qualquer coisa contra o Miami é uma boa escolha. Eles não têm uma defesa muito boa. Então, meu receio, por exemplo, essa semana é só se eu vou com o Jeremy Hill ou não, né? Mas se você não tiver outra coisa para botar no lugar do Jeremy Hill, eu acho que ele pontua sim. Pelo menos um TDzinho ele carrega, ele leva para casa, né? Ah, Eu acho contra que. essa defesa do Miami, eu acho que assim, o problema dessa defesa do Miami, o galho na verdade pra mim, é que ela vai exatamente, ela é forte exatamente aonde o Jeremy Hill come, que são as corridas no meio dos tackles, que a defensive line delas é boa. Então eu teria talvez algum receio do Jeremy Hill. Mas eu acho que a gente tá falando de um time que vai ter oportunidade de marcar e tudo que você precisa é de um goal line touch pra ele fazer um touchdown, e o Jeremy Hill já provou mais de uma vez que ele não precisa de jardas, ele precisa de TDs, né? Então não sei se eu teria tanto receio assim de usar o Jeremy Hill. Sim. Sim, se você tiver outra coisa, você pensa, mas é difícil alguém ter outra coisa, né? Um Ah, tá tão seco, matchup né? bom pra galerinha aí. É. Quem tem o Giovanni Bernard é um jogo mais suave, mais Giovanni Bernard. Mas eu achei que era assim o passado também e não se mostrou, né? Jeremy Hill destruiu no meio da defesa do Broncos e ele fez muito pontinho. Acho que Agora o eu. Miami running back, né? Tá ruim, tá difícil. Tá muito difícil. Tem o Foster aí fora e o técnico falou que ele só volta quando não tiver risco de se machucar. Ou seja, ele volta em 2023, né? Ele volta e ninguém pode encostar nele, né? Exato. É Ele é um running difícil back isso, né? incrível, porém é um running back que tem uma vida útil muito baixa, né? Acho assim, de que me adianta ter um carro que faz 0 a 100 em meio segundo se 90% das vezes ele vai estourar em 0,3 segundos, você entende? Não, é, Então não me exato. adianta nada. Se eu não posso usar nunca esse carro, pra que eu quero que ele seja tão rápido, você entende? A minha sensação é, se o Foster fosse um cara saudável, ia ser top 1 na frente de Le'Veon Bell, na frente de David Ah, Johnson, não acho não. do mundo. Ele seria top 5, eu acho. Talvez top Seria 10, top dependendo 1. dos É outros só a running gente backs, ver mas pior que eu os acho. jogos que ele conseguiu fazer saudável em Houston, era coisa de 25 a 30 pontos, 3 jogos seguidos, até ele se machucar. Sei, mas eu levei o Bell também, né, cara? E o David Johnson tá aí, ele, mesmo com o game script indo contra ele, ele não teve nenhuma pontuação abaixo de 15 ainda, então, tipo, eu não sei se eu tenho certeza que ele seria melhor. Eu acho que talvez ele Seria. estivesse na conversa junto deles. Aposto meu pâncreas, se ele tivesse saudável, seria. Ah, se ele tivesse saudável e Tati, não se se. machucasse, né? É, não, é isso que eu tô falando. Se Porque ele tivesse. estar saudável é uma coisa, estar saudável e não se machucar é outra. Exato. Se ele conseguir. Tá bom. Se ele conseguisse estar saudável jogando na plenitude, sem nenhuma contusão, fazer os 12 jogos em sua plenitude, aí sim. Mas a realidade é totalmente inversa, né? Ele consegue fazer um quarto em sua plenitude, porque aí já começam os problemas. E é raro ele terminar um jogo, né? Não sei o que ele tem, vai ver, ele tem ossos de vidro. É, eu não acredito no Foster, sendo bem sincero. Eu tive essa dor de cabeça ano passado, foi um dos meus muitos erros ano passado. Peguei muito cara injury prone, não dá certo, cara. Você quer ter um cara que é injury prone no seu time, boa sorte. Eu acho que daí dá pra você ter espaço para um risco, que seja um cara boom or bust, tipo esses. Mas um cara, entendeu? Não vai pegar Arian Foster, Rob Gronkowski, Julio Jones, entendeu? Porque você tá criando um time aí, eu acho que você tem o time do Lopes, né? Mas você tá criando um time aí. Que basicamente você não tem certeza quem vai jogar quando, como vai funcionar isso, eu acho que É aquela não é máxima, né? legal. Você pode ter um time espetacular, No mas você tem que papel. rezar toda semana ali para o Papai do Céu olhar pelos seus jogadores, né? Parcialmente o porquê eu também não gosto de draftar o Alshon Jeffery, apesar de gostar muito dele, porque você nunca sabe quando que ele não vai jogar, entendeu? E vem de repente, não é uma coisa Ainda que mais é. com esse novo protocolo de concussão aí, né? É, mas daí eu acho que todo mundo tá meio que igual, com a mesma Então, chance, mas entendeu? é que quando você pega o Caioso e eu dei uma reparada, faz um puxa aí. Eles não estão só encostando por concussão, porrada na cabeça. Às vezes, quando eles acham que a lesão é um pouco mais séria, já estão mandando pro vestiário fazer um check-upzinho. Então, não sei se também apertaram algum outro tipo de protocolo. Mas acho que é Eu não certo, né? O cara tem que ter uma sei. proteção, né? Mas aí você pega um cara que já encostou, ele sente uma dor. Aí acho que é o psicológico do juiz, né? Então já fica mais tendencioso, cara. Ó, vai lá, vai ver isso aí, porque faz 8 anos que você rompe o ligamento do joelho, ou você quebra o seu tendão de Aquiles, sabe? Então me dá medinho de ter um time assim, porém, se ficar saudável, maravilha. Mas é a aposta, né? Toda semana você vai ficar com aquele frio na barriga. Mas sim, Miami tá um time fraco e Cincinnati tá um time inconsistente, ao meu ver, né? Mas eu acho que ele leva numa boa, assim, Eu muita acho que dor de Bengals cabeça. leva e eu acho que a produção dos caras vai ser boa, entendeu? Principalmente, eu tô mais confiante no AJ Green do que nos corredores, mas eu acho que é um time que dá tranquilo para produzir bem. Assim, acabou de chegar a notícia aqui que o Dez Bryant tá com uma fratura no joelho e eles não sabem se ele vai jogar essa semana. Ele fez a MRI, a última notícia que eu vi é que Fez, ele é. não era necessário MRI. Eu falei, ah, então é Não, suave. ele não quis fazer, né? Falou, não vou fazer, não, e não foi. Que Isso é foi uma coisa. coisa muito tosca, diga-se de passagem. Como é que o cara faz isso assim? Tipo, ele ia pegar, mas ele falou, não, não vou não, tô de boa, não foi. Aí ele acabou fazendo agora, é um hairline fracture, que eu não tenho certeza de como traduzir isso, mas é uma coisa que não é necessariamente grave, mas não é necessariamente tranquilo também. Ah, mas Então. se trincou, vai ter que encostar, né? É, eles estão dizendo que Eu não talvez ele confio tanto jogue, assim. então você nunca sabe, entendeu? Eu tenho meio receio com essas coisas, porque o Dez Bryant já jogou com o pé ferrado, então não sei. Mas assim, eu não teria uma expectativa muito boa dele para as próximas semanas. O Dez Bryant é outro que também está se machucando com muita força e muito tranquilo, É, a frequência tá alta, né, né? cara? É, então tá muitas vezes. Eu tenho meio receio do Dez Bryant atualmente, assim. Outro que parece num lado bom é o Gronkowski, que parece que vai jogar finalmente sem, né, sem pitch count. Diz que não Bill teve Edelman tem setback. target? Hã? Edelman vai ter target, então. É Vai ter pra porque quem mandar a bola. ah, o Edelman vai ter para quem passar a bola. Ah, então tá bom. É bom botar o Edelman de quarterback aí, hein, galera. Quem tá. Eu vou falar pra você, eu acho que esse jogo tá com uma cara de tipo várias formações Wildcat, o Edelman recebendo snap, O o Brisket Purdy. correndo pra caramba com a bola, o Gronkowski indo e voltando. Eu acho que vai ser um jogo assim, são umas Mas. formações muito doidas, assim, A sendo última bem coisa que eu sincero. tinha visto do Biscuit aí É que era uma lesãozinha séria que ele teve. Pois é, mas eles não adicionaram nenhum QB, então eles devem ter alguma confiança de que alguém vai começar esse jogo. A menos que, assim, o Tom Brady se disfarce embaixo do negócio do Garoppolo e fale: não, vou jogar só o Garoppolo, entendeu? Na arrogância dele, velho. Ele vai Mas falar, pelo menos qualquer coisa, bota o Elderman lá. é. É, assim, e semana passada. White Blount junto, tá ligado? Vai ser aquelas coisas Pois 1900. é, então, eu acho isso, cara, porque. Jack. Semana passada eu bati tanto na tecla que eu achava que era uma chance muito grande do Texans destruir o Patriots, e o Patriots foi lá e fez o contrário e arrebentou o Texans. Então, assim, tudo parece horrível pro Patriots. Tudo no Nunca meu tinha lado tanto lógico sorriso. diz que o Patriots vai ser destruído pelo Bills. Eu tenho certeza que o Patriots vai arrebentar o Bills e ele vai ganhar esse jogo. Assim, eu não tenho mais dúvida, eu não consigo mais apostar contra o Patriots. Então, assim, eu acho que o Gronkowski produz, eu acho que o Edelman produz, eu acho que eles vão dar um jeito de todo mundo produzir nesse ataque, porque o Belichick é o Belichick, cara, não tenha dúvidas, assim, sendo bem sincero. É É impressionante, né, cara? inacreditável isso. Outra lesão que ficou aqui foi, e acho que a gente não tá falando do Fantasy porque é um jogador de defesa, mas a gente tá falando do Fantasy porque talvez os matchups contra Houston não sejam mais tão complicados. O J.J. Watt foi posto na Injury Reserve. E a gente não sabe exatamente, ele não vai mais Oh, jogar. Hã? não, opa, É, ele não vai mais jogar, você não sabe quando que ele volta. Quê? tá todos os meus running backs pesados que correm pelo meio agora, porque o GG Watt não vai bater neles. É, então, você ainda tem o Jadeveon Clowney, você tem os outros caras ali na linha que funcionam, sabe? Mas não tem mais o melhor Elogio pro defensor da cara de linha, todo, então tem cara, me essa. dá medo. Não, não adianta. É, tem essa, né? Vamos ver. O Jarvis Landry tá questionable, que é uma coisa que a gente já falou Deixa pra eu ver amanhã. aqui, é Concussion Protocol, né? É. E o Devontae Parker também. Então esse time do Miami aí, wide receiver, eu não sei o que achar deles. Talvez o Kenny Stills seja um cara legal pra tentar arriscar um wild card aí. O Tyler Eifert ainda não vai voltar, gente. Pelo amor de Jesus, ele não vai voltar ainda. Ele não vai voltar nem semana que vem. Espera, porque vai ter que ficar sentado esperando esse cara voltar até ele voltar. E fala de um cara injury prone, né? Um cara que, meu puta, acontece com uma frequência, cara. É inacreditável. É inacreditável. Eu não sei se a gente chegou a bater na tecla que o Abdullah tá fora. De fato mesmo. Eles sentaram e colocaram ele pra fora. O Injury Shane reserve? Vereen, eles não sabem se vai ficar fora ou não vai ficar fora. Colocaram agora no injury reserve também, faz pouco tempo. Então, o Verinho, até essa vez que eu vi, era um bagulho sério lá no tríceps, que É, era sim. Ah, não, isso. desculpa, eu confundi. O Rashad Jennings, eles não sabem dizer quanto tempo vai ficar fora, não o Ah, Shane tá, Vereen. isso aí realmente, não sabe se volta no É, próximo então. jogo tal ou se só volta na semana 14. Não sei É, que então tipo de tenha lesão medo. É, é essa, né? eu acho assim, tenha medo, sabe? É, eu tô com a lesão aqui que eu não sei se semana que vem ou semana 14, É, então. mas. Complicado. Então eu tenho receio do Rashad Jennings, se você quiser guardar, guarda, mas assim, não dá pra saber o que vai acontecer no futuro, não conte com ele. O Michael Ainda mais Floyd tá em concussion protocol, caras pode ser que volte. performarem, né? Hã? Os caras performarem lá. Tem o Olda Dada aí. E tem o Rook lá também, né? Vai ver, vamos botar o Rook pra pegar uma experiência. Ou da dada? É o Orla, alguma coisa lá. Deixa Orleans eu ver. Darkwa. Isso. Eu acho assustador a quantidade de vezes que eu te entendo. Porque você fala umas coisas que não tem justificativa pra mim. Ou da dada. É, então, é o nome do cara. Eu acho assim, é um ótimo backfield pra ser dor de cabeça de alguém que não seja eu. Porque Sim. eu não sei o que esperar. Tem o Paul Perkins, tem o Orleans Darkwa, tem o Bobby Brainey, eu sei lá, eu não sei o que esperar desse backfield. Se vira quem quiser arriscar neles. Assim, quem tem que arriscar, dá uma arriscada, porque É. lembra até um pouco, lembra o nosso duelo de 2 anos atrás, né? O Justin Forsett e o Tarso Ash. Então talvez daí possa sair coisa É, foi boa. o Justin Forsett e o Lorenzo Taliaferro. É, Lorenzo Taliaferro, é verdade. Então pode ser que saia coisa boa aí, pode ser uma coisa guinada de time que foi o Justin Forsett no Pode meu 2 anos ser, é. atrás, entendeu? Pode Então ser que se ele tá não. prejudicado, tem um espacinho, não custa nada tentar. Não vamos dropar também um Levan Bell pra pegar o cara, né? Mas Até que você nem consegue porque ele é undroppable. é verdade, Levan Bell é um droppable? Sim, se você quiser tentar dropar, pode tentar, mas o NFL.com não vai deixar. Não sei como é que é nas outras plataformas, mas no NFL.com você não consegue. Então é só, sei lá, você tem um espacinho, tem alguém machucado, você tem lá, sei lá, Né? um Abdula Abdula. Tenta, vai lá o Amir Abdullah e pega o cara. O Chris Ivory tá fora, né? Eu acho que ele tá claro que ele não vai jogar essa semana ainda. Ele machucou sério, parece o. É, Foi dois então. sprains, um no knee, um no joelho e um no. No ankle. No. Ai. Tornozelo. Isso, tornozelo. Então eu não contaria com ele. O Samuel Watkins é outro que não praticou agora na quarta-feira. Ele não jogou na semana passada. Eu não sei direito o que que eles vão fazer com esse Apesar do cara. técnico estar tá falando que espera muito dele nesse jogo, que ele vai jogar esse jogo, O mas, Samuel né? Watkins. É, jogar, entre jogar É, e talvez ele jogar vá, antes, talvez, ah, é um sei pouco lá. complicado. É, eu não conto com o Samuel Watkins, então. Pra mim fica no banco. E o LeSean McCoy tá representando lá, É, né? exato. Correndo bem, então. Exatamente. Então deixa o Samuel Watkins aí, não se preocupa com isso. E parece que o Antonio Gates também não vai jogar essa semana. Assim, o pessoal tá dizendo que talvez fosse um pouquinho mais sério do que eles esperavam e que talvez essa semana ele não jogue também. Então se você quiser arriscar de novo no Hunter Henry, que não produziu muito bem, mas. Sei lá, é um matchup que chama um pouco a atenção aí contra o New Orleans, né? É, né? É o Então jogo dá dos pra mil pontos tentar, é. novamente, né? Dá pra tentar. Mas eu acho que assim, é um matchup mais suculento pra running backs, como a gente viu na segunda-feira, né? Então não sei o quanto o tight end pra mim é uma questão principal. Ok, alguma outra lesão que você queira falar? Ah, o Ryan Matthews é outro que teve uma questão depois do jogo. Depois do jogo eles explicaram por Agravou? que que ele não entrou. Hã? Do Philadelphia Eagles. É, o Ryan Matthews, né? O running back. É verdade, por que que aconteceu com ele? Eu vi que ele Então, não ele jogou só. teve. O hamstring dele deu uma enrijecida e aí ele não conseguiu entrar no jogo mais e ficou lá. Só que eles não avisaram que isso estava acontecendo, né? Então. Foi muito gostoso. Acho que esse. O Já ankle tem não, start o sheet? hamstring não, o ankle, né? O tornozelo. Eu acho que assim, é bom que o bye esteja aí. Mas assim, me dá medo como um dono do Ryan Matthews, porque você nunca sabe quando eles vão esconder isso, entendeu? Eles não apareceu em lugar nenhum essa lesão. Então. É, mas Sei lá. tem outra coisinha aqui, né? Tô vendo aqui a News. Assim, fiquem tristes, mas não muito, porque o cara afirma que ele continua sendo starter quando ele ficar saudável. É, mas assim, o que isso significa, né? Porque o Darren Sproles está jogando muito mais do que ele, em termos de snaps mesmo. Ele mesmo quando ele estava começando na segunda semana, ele recebeu, sei lá, 26% dos snaps só. A gente viu aquele Barker, sei lá quem é aquele cara. A gente viu o Wendell De Smallwood Parker, no né? terceiro quarto inteiro. Então, assim, é, eu acho que isso daí é um running back commit. Eu não acho que é tem mais um starter. Então, eu não sei que confiança eu tenho com esse cara, E tem mas. aquele, é Kenny alguma coisa? Não Kenny? tem um. É, puta, ele correu até que bem. Deixa eu pegar aqui o nome. Acho que não, cara. Tem o Wendell Smallwood. O Sproles correu bastante. É, tem o Slowold lá. Ah, é, o Slowold. Eu confundi com outro running back. Slowwood. É, Smallwood. Isso, Smallwood? Smallwood, sim. Wendell É um Smallwood. magrinho. Então, esse cara correu bem, cara. Sim, Mas correu assim. bem. Eu acho que correu bem parecido com o Ryan Matthews. Então, assim, eu tenho meio receio de, assim, se acontecer alguma coisa durante o jogo, o Ryan Matthews pode simplesmente não jogar naquele jogo. Então, eles me colocaram um precedente muito assustador para eu começar ele com frequência, entendeu? Perfeito. É o tipo backfield se o cara fez um fumble, fodeu. Né? Vai ficar no banco porque tem 32 pessoas que performam muito parecidos e tem É, um sei gameplay lá. muito parecido. Sei lá. Eu acho que eles têm muito jogador mediano e eles estão colocando todos juntos para ninguém poder marcar um ou outro e sempre surpreender o ataque. Eu acho que é um bom game plan, mas para Fantasy isso significa que é graveyard. Você não pode começar ninguém ali com confiança, né? Então, sei lá, o Eagles me assusta assim. De lesões, beleza? Alguma outra coisa? Acho que foi isso mesmo. É, acho que é Não lembro de mais basicamente nada. isso. Acho que assim, o Josh McCown deve voltar na semana que vem. Aí o Terrell Pryor deve perder um pouco de valor. Eu teria esse receio. É isso. Vamos seguir então? Pode dar. Toca o barco. Que Toca o jogo barco. você quer falar aqui? Que jogo eu quero falar? Surpreenda-me. Ah, cara, sabe que eu gosto de falar de jogos dos mil pontos, Cleveland né? e Washington. Aí é uma surpresa negativa. Seattle e Jets, jogo dos mil pontos. Não, esse é o jogo do nenhum ponto. Você vai falar de New Orleans e San Diego. San Diego Chargers, né? A gente tem o. Se for ignorar a semana passada de San Diego Chargers, a gente tem o segundo melhor ataque aéreo, né? E o Malvin Jones lá, Malvin Gordon, produzindo bem terrestre. É. Contra a defesa do New Orleans, voltando, Kobe Flinner aparecendo na semana passada, vai ser um X da semana, mas provavelmente com a volta do Willie ou Snead, né? Pois é, isso é um ponto, eu acho, assim, Kobe Fleener produziu semana passada, e eu falei que eu achava que o Willis Need era o tight end desse ataque, eu acho que foi muito, muito, muito incrível o Kobe Fleener funcionar justo na semana que o Snead não apareceu. Então eu olharia para isso, eu tomaria um pouco de cuidado, não sei o quanto o Kobe Fleener é confiável, até por causa disso, porque se eles estão exercendo o mesmo papel, e eu sei que, assim, o Kobe Fleener não é um grande bloqueador, tá? Então, efetivamente, ele é um wide receiver maior, entendeu? Então, a gente está falando aí de pessoas que potencialmente têm um build parecido, eles têm uma altura parecida, um tamanho, eles need é maior do que um wide receiver normal. Então, assim, eu tenho meio receio do que fazer com o Kobe Fleener tendo o Willis Need. Eu teria medo Eu tenho medo de dos ver o que dois, para vai ser acontecer. sincero, cara. É, não sei, Porque não a gente sei. sabe já que o Drew Brees, ele nunca, tirando o Jimmy Graham, né? Ele não tem um target preferido. Eu acho que E deu se pra ver você que o tem um. Snead é esse cara, né? Ah, eu acho que é pouco tempo, né, cara? Isso Não, muda eu tô da pondo noite pro dia. junto o ano O Brandon passado. Cooks, né? Mas eu tô pondo junto o ano passado, cara. Ah, não, é que o ano passado só tinha o Snead, mesmo E o assim, Cooks? você tinha. Tinha o Snead e o Você Cooks no mesmo quarto de tinha wide receiver. jogos, né? Mas mesmo assim, você tinha jogos muito divididos. O Snead não pontuou essa coisa absurda que ele começou pontuando. Não, obviamente, ele não fez 20 pontos em jogos. Eu acho que se ele fez, ele fez um ou dois, mas tipo, eu tô falando assim, a gente tá esperando uma produção aí de um flex, entendeu? Não de um wide receiver 2, Eu entendeu? acho sinceramente que se eu acho que aumentou a confiança no Flinner e eu acho que o Flinner vai começar a abocanhar o passe que ia para Snead que ia para Brandon Cooks. Eu acho que vai ficar um pouco mais, já era espalhado, vai ficar um pouquinho mais, né? Então o Flinner ele vinha já sendo targeteado em torno de 8 vezes por jogo com uma atuação pífia dele, né? Muitos drops, não é que o Drew Brees jogava errado, ele estava dropando. E no jogo passado ele não dropou. Então tem que ver se não aumentou essa confiança aí do Drew Brees nele. Mas eu não sei. Eu peguei e tô pensando em startar agora. Só porque, não sei, deu aquele feeling, manja. Mas se fosse uma coisa mais racional, não é intuitivo, parcial, eu acho que sim, não vale a pena. Talvez deixe no banco. É, pode ser. Se você tiver outra opção, talvez seja menos incerto. Mas eu acredito no Willis Need muito mais do que eu acredito no Kobe Fleener. Entendeu? Então, assim, é uma questão de escolher aí o que você prefere. Eu puxei aqui a produção do Snead. Ele até que não produziu mal, não, cara. Ele era muito estável, ele tinha aquele baseline dele, mas ano passado o go-to target dele, o cara que tinha o tamanho, mas não tinha a produção, era o cara, o go-to do Drew Brees, era o Marcus Colston, né? E o Marcus Colston saindo, acho que abriu esse gap pro Snead entrar nesse lugar. A gente viu ano passado a tocha meio sendo passada. Ele teve dois jogos de 19, 20 pontos no ano passado, com touchdowns, né? Eu acho assim, é um cara que, assim, não, o baseline dele é 7-8, entendeu? Então, se você tem um Não, cara que é 7-8 que tem potencial de touchdown, é a mesma coisa que eu falei do Edelman, entendeu? É um flex com teto de wide receiver 2, um dependendo do que acontecer na semana. eu acho o Will Smith legal, né? Eu acho Eu não só o que tenho eu medo tenho dele, não. é que, na minha opinião, nunca, tirando Jimmy Graham, que virou algo espetacular, principalmente em endzone, você não tem a tocha lá, né? O cara gosta de passar, se deixar, botar minha avó de bengala lá. Ele vai acertar a cabeça da minha avó com a bolada, porque ele acha que minha avó vai pegar. Para ele, todo mundo pega. E ele faz todo mundo pegar, né? Isso que é diferente do quando a gente olha lá em Pittsburgh, que é muito divertido você ter um Antonio Brown, é porque assim, você sabe. Ele vai passar pro Antonio Brown, ou ele vai dar pro Le'Veon Bell correr. Lá Sim. em New Orleans é não. É um pouco que me frustra hoje eu ter um Julio Jones ou um Mohamed Sanu no Atlanta, porque o Atlanta hoje tá passando para todo mundo. É, Entendeu? pois é, e acabou com o Julio Jones, né? Isso que tá. A Atlanta tá passando. Se você for ver os targets agora do jogo dos 1.000 pontos, Foi quase nenhum tipo, pra ele. foram. Acho que quem mais recebeu foi seis, que foi o Julio Jones, mas seis targets, no cara tava acostumado a receber 12, diminuiu 50% a produção. E você teve 8, 9 pessoas ali pegando passe, né? Você teve o Freeman, teve Coleman, Você teve o próprio Sanu correndo, né, ali e também recebendo, ao contrário, né, recebendo e também correndo. Você teve o Julio Jones marcado, que conseguiu dar um catch só na bola, até onde eu vi. E você teve uns caras que eu nem lembro nomes, você tem uma formação diferente lá, que é começando com três tie-ends, então tem um monte de tie-end, nem vale a pena você ter um tie-end do Atlanta por conta disso, né? Você tem o Jacoby Temer, que é o principal, mas tem formações que sai com três tie-ends. Vai entender. Então, e você viu o que eu falei na semana passada, né? Que o Tchutchu perguntou quem você começa, e eu falei os dois. E você viu o que aconteceu. Tudo bem que tem o fato do Saints, né? Mas eu acho que é muito, sabe, exemplifica demais a ideia de que são tipo, um time que vai produzir muito com o running back e não com as outras coisas, sabe? Então eu prestaria bastante atenção nisso. Eu tenho mais receio do resto do que dos running backs, entendeu? E ficou interessante. É, o Tevin Coleman ano passado foi frustrante, né? Na minha opinião. Aí surgiu o Freeman como uma surpresa boa. E agora o Coleman se recuperou lá atrás. Então eles estão fazendo um split muito bom de backfield, né? Pois é. Pontuando, inclusive. É meio espantoso isso. Então o Atlanta tá meio que virando um time de jogada explosiva ou de corrida, né? Você tá. Os passes estão indo ou para um ou para outro na lateral. Você pode ver que acho que quem recebeu mais passe foi o segundo mais que recebeu mais passe foi o Freeman com 5 targets no jogo contra o New Orleans. E o terceiro acho que foi o Tevin Coleman com 4. Sabe? Tá um ataque divertido de se assistir, horrível para quem tem fantasy, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. Tá me lembrando um pouco de Jeremy Hill e Giovanni Bernard. Porém, o Jeremy Hill e o Giovanni Bernard são coisas que você sabe. Então, se é um time bom contra o passe, ruim contra a corrida, é Jeremy Hill. Se é um time que é ruim ali no passe da scrimmage, né, você sabe que é Giovanni Bernard. Lá no Atlanta, não. É terra de ninguém. É Então, faz o qualquer que um, quer. é exato, é aleatório. É. Mas eu acho que dá uma paz também de saber que os dois vão produzir alguma coisa, entendeu? Então, sim. Então não é uma coisa que me complica muito. Sim, o Então são. é, quando você tem um cara que na pior das hipóteses é um flex e na pior, melhor das hipóteses é um RB1, é um cara interessante pra você começar. Exato. É um cara que é pra ter no time. Ponto. Exato, é. Então vamos ver, né? Tem o um matchup aí do Saints também. A gente falou muito, engraçado que a gente falou do Falcons e você escolheu o New Orleans e o San Diego, né? Exatamente. A gente foi um remember. Só Deu remember. muito certo, eu acho. É. Só a gente começou fazendo a comparação e depois falando do time É inteiro isso da. aí, acho que a gente é muito científico aqui, entendeu? A gente muitas vezes É, se atenha ao que a gente disse, entendeu? E a gente faz certinho o que a gente falou. a gente presta atenção na proposta. Assim, eu desse jogo, eu acho que é o jogo dos 1.000 pontos pro Melvin Gordon. Eu acho que talvez seja um jogo de muitos pontos pro Rivers também. Acho que aí consequentemente o Tyrell Williams e o Travis Benjamin devem comer também. Eu não acho que vão produzir tanto quanto o resto, mas eu acho que vão produzir bem. O que eu acho que pode acontecer aí é que o New Orleans não vá produzir tanto no ataque, porque eles estão jogando fora de casa e isso é uma coisa real. O que eu falei na semana passada, que o Drew Brees produz em média 10 pontos a mais em casa do que fora de casa, é real. Então, assim, não espere do Drew Brees a mesma pontuação que ele teve na semana passada, tá? Não tô dizendo pra sentar ele, mas ele não vai fazer 35 pontos de novo, entendeu? Então, é uma questão aí. Não fez 35 na semana passada, ele fez 25, mas você vê claramente, ele fez 31 em casa, 14 fora de casa, 25 em casa. Então, assim, tudo bem que é Atlanta e Oakland e New York Giants, mas San Diego tem corners bons. Então eu tenho meio que receio. Acho que se eles forem jogar, vai ser de novo um jogo mais focado em running back e tight end do que em wide receiver. Tá, Mas então o é pra ter assim, expectativa tranquila aí. eu concordo contigo em muita coisa. Mas eu digo, acho que vai ser o um jogo de muito ponto Melvin Gordon. Cara, é impressionante. New Orleans, depois, ele tem uma defesa tão fraca que eu tô aqui. Esse ano, até o momento, ele é o pior contra a defesa. É, a pior defesa contra o running back, cedendo 33 pontos e meio, né? É, tem o seu jogo da semana passada também que atrapalha bastante nisso, né? É, então. Não, mas porém, ele é o. Então a gente esquece o jogo da semana passada. Ele é a décima pior defesa contra o jogo aéreo. Ele consegue ser uma defesa muito ruim juntando Não, é tudo. horrível essa defesa, isso é verdade. Então, é uma defesa ruim, absurdamente ruim. Tipo. E o Rivers gosta de passar a bola, isso é um fato, mas eu acho Sim, assim, você vai ver touches no goal line pro Melvin Gordon e ele deve escapar com um, talvez dois touchdowns, dependendo de como o game script mais. rodar. Se o Coleman fez aquilo, né? Sendo que ele dividia, então acho que o Freeman teve mais um, Coleman teve três. Foi Eu acho que bonito, assim, foi muito legal, principalmente porque eu enfrentei o Tevin Coleman. Então foi muito bonito, assim, ver aquilo Melvin acontecer. Gordon. Assim, eu confio desconfiando dele, né? Eu acho assim, ele deu uma sorte de ser o único ali atrás. Não gostei dele correndo contra o Indianapolis. Então a chance de brilhar é agora. E vai brilhar porque é uma defesa nojenta. Ah, mas eu acho que ele tem brilhado. Ele provou que ele não é o Danny Woodhead, não é para ser o Danny Woodhead. Ele tá lucrando com o fato do Danny Woodhead ter se machucado. Mas eu acho que na primeira semana ele jogou bem contra uma defesa complicada. Na segunda ele jogou bem contra o Jacksonville. Na terceira ele jogou mais ou menos, mas foi muito também de game script. Eu acho que eles se focaram muito nele. O Colts não é uma puta defesa, mas eu acho que o Rivers também não jogou bem nesse jogo. Então teve todos esses aspectos, sabe? Eu acho que foi. Eu tô mais tranquilo em deixar como uma aberração. E mesmo sendo uma aberração, ele produziu 13,8. Então, assim, eu acho Sim, que esse é o jogo que ele vai passar de 20. Eu acho que é possível que ele chegue em 30, sendo bem sincero contigo. Assim, de verdade. não, sem dúvida, eu não tô discordando, não. Só falei que eu não gostei, não achei que ele correu bem. É. Talvez não tenha Bom, corrido muito entendeu? incrivelmente bem. Mas sim, é aquela máxima. O cara não tá correndo bem, mas em termos de fantasy pontua. Exato. Então, não tem o porquê tirar. É, em termos de fantasy, às vezes, a oportunidade ganha do talento, certo? Então o importante muitas vezes é assim, você fala assim, nossa, mas como esse cara é melhor? Mas ele não joga muito, então de que adianta você ter um cara que você fala assim, nossa, ele é melhor? É só a gente lembrar LaGarrette Blount no Steelers, no primeira season do Bell, né? É. Bell corria o campo inteiro, mas quem fazia 5 jardas e TD, então saía do jogo com 2 a 3 TDs, era sempre o LaGarrette Blount saindo com 20 pontos. Muitas vezes mais que o Bell, que correu 150 jardas, mas era o Blount que tinha 2 TDs e 30 jardas, 40 jardas corridas. Então, às vezes é muito do script do que o pessoal quer. E o Melvin Gordon é o que sobrou lá também. Se fosse bom. E se fosse ruim, ia ter ele acabou. É. Uma coisa para ficar de olho só, que eu acabei de lembrar, né, que a gente ficou brincando, brincando e pulou esse jogo, é que o Jets, teoricamente, deu improve no seu ataque, né? Fala o nome, senão vou errar o nome do cara. Ryan Fitzpatrick. Não, ele pegou o tie-in do Tampa, pô. Ah, o Austin Safarian Jenkins. É, Não, então. mas não, nem pensa em pegar ele, cara. Nem Não, pensa em pegar ele porque. Hã? eu vou ficar de olho. Não, eu vou pegar só porque o cara Não, mas chegou você lá. não adianta nem você ficar de olho nele pra Não, esse ano, cara, porque ele foi cortado pelo Bucks depois que ele foi preso por um DUI, né? Que é Driving Under the Influence, que quer dizer que ele tava dirigindo usando alguma substância que eles não disseram qual era, que pode ser desde álcool até crack, entendeu? Então, assim, ele vai ser suspenso, você entende? Então esse ano você não sabe nem quanto vai ser essa suspensão, e quando você é suspenso você não pode entrar em contato com o time. Então não adianta muita coisa você ter o cara se ele Mas não ele vai vai fazer ser nada. suspenso no. Ele vai ser suspenso em jogos, ele vai perder jogos, cara, com Não, certeza. eu imaginei que a suspensão, tipo, eu não sabia que você suspendia alguém no meio da temporada. Eu achei que eu sabia. Eu tinha ideia que ele ia ser suspenso, óbvio, mas tipo, os 4, 5, que está reincidência o ano que vem inteiro. Eu não imaginei que É, seria. então, eu acho assim, talvez sim, talvez não. Então, assim, o que o pessoal tá dizendo é que ele pode receber essa suspensão nessa temporada. Se quiser ficar de olho, pode ficar de olho. Mas eu não teria certeza de que ele produz nessa temporada ainda não, sendo bem sincero. E é um ataque que odeia os tight ends, então não sei o quanto eu tenho certeza. Eu acho que o Quem é o Christian Tyrande Nunua lá tá. falando isso? Hã? Nem sei quem é o Tyrande lá Então, o agora. tight end desse ataque é o Christian Nunua. Que não é o tight end, é o wide receiver, você entende? Eles não passam, Não. eles nunca passaram pra tight end, você entende? Eu quero saber quem é no papel. Quem é o TE dele? Ah, sei lá, velho. Eu realmente não sei. Antigamente era o Jace Amaro, mas ele não. Não, eu não sei te dizer, cara. Eu teria que checar isso, sendo bem Ah, vou sincero. ter que Ele foi procurar também, cortado, porque. foi parar no Titans, não é mais ele. Talvez, sei lá. Não sei, cara. Eu não vou nem chutar, porque vai saber Deus quem é o Vou cara. procurar aqui enquanto a gente vai. Procure, então. Posso mudar de jogo, então? Pode? A gente falou bastante do Falcons nesse jogo aqui. Apesar de não ter nada a ver com Falcons, acho que dá pra gente mergulhar um pouco no Carolina no Falcons então, já que a gente já foi pro Falcons. Sim, eu gostaria de dizer que é um tie-end que ele tem menos de ponto 20 no ano inteiro, porque eu não cheguei nele. Então, é um cara, eu achei um cara aqui que chama Brandon Bostic, que É, não fui tem eu nenhum agora. target, tá zerado. Foi o mesmo que eu achei. Foi o único tie-end que eu encontrei deles aqui, eu não achei nenhum outro. Deve ter outros. Kellen Davis também tá zerado. Eles não passam, cara. Não tem tight end, entendeu? É, tipo, não tem tight end no Jets. Você entende? Então não, eu não me preocuparia muito com o Safarian Jenkins. É um long shot total e completo. É um cara que não recebe disciplina. É um cara que não aceita tá É, então, lá. é escrotice, né? É um cara escroto, é um cara problemático. Muito talentoso, mas não adianta se você não tá no Exatamente, campo, né? né? E a gente sabe que o time lá preza muito mais por disciplina do que talento. Vamos ver o que acontece, né? Vitor Santoro Holmes, nosso Steeler, né? Saiu por disciplina, por fazer merda fora de campo. É. É. Foi Porém, trocado ó, por se uma for Bud pegar o Weiser. histórico, o Jets curte um cara problemático, né? Mas acho que agora não é mais o Rex Ryan, então não tenho tanto problema em acreditar que eles conseguem lidar com isso, entendeu? Ah, sim. Eu bem de verdade, não tenho mais tanto galho assim de acreditar nisso. Ok, esse jogo. Posso parar de falar do Safarian Jenkins. Pode, cara. E a gente falou do Falcons e o Falcons vai pegar o Carolina Panthers. Então assim, a minha sensação é o seguinte, o Panthers vai parar esses running backs, não espere nem um quinto do que eles fizeram. Eu acho que se eles fizerem muito vai ser 10 pontos cada um. Eu acho que é um jogo bom de repente aí para arriscar um Julio Jones, apesar de ser uma secundária que não tá cedendo muito, é uma secundária relativamente jovem, e o Julio Jones é um Nesse dos melhores jogo eu wide preferia receivers. Sanu, cara. Pode ser também, eu acho que vai Mas sobrar pra wide receiver e não é um jogo que vai ser muito bom pra running back, não. lembrando que o foda é isso, né, cara? Os dois estão meio baqueados. Sim, mas sei lá, eu acho que se for pra alguém fazer alguma coisa, vai ser o wide receiver nesse jogo. Ah, não, vai, sem dúvida. Mas que eu digo assim, não, vai ser wide receiver. Eu só não consigo falar que é Julio Jones ou Mohamed Sanu, porque os dois estão machucados e o Sanu, inclusive, é o segundo jogo que ele se, em sequência que ele sai tipo no segundo quarto, Sim. né? Então é É, complicado. eu ficaria mais por isso, até por isso que eu falei do Julio Jones, entendeu? Ele não jogou muito no, no nesse último jogo, eles não passaram muito para ele, mas o que você vê muito é nesses jogos que a defesa é muito mais forte, que você vai mais pros caras que são os caras que você tem mais confiança, entendeu? Ah, são os caras top, É, né? e vamos lembrar que ano passado a única derrota do Panthers foi na mão do Falcons, então eu acho que tem mais uma razão aí pra gente acreditar que é possível que o Falcons produza bem contra esse time do Panthers, tá? Então, eu não sei, eu tenho meio receio. Eu acho que o Cam Newton vai fazer uma pontuação absurdamente boa. Eu vejo mais de 30 pontos nesse jogo pra ele. Eu acho que é um potencial que ele tem. É um bom jogo pro Kelvin Benjamin voltar a pontuar, né? Porque zero na semana passada foi inacreditável. É, então, né? Então assim, é um jogo tranquilo, assim. Eu acho que vai ser um jogo que vai pontuar mais wide receiver, talvez não seja um jogo bom pro Matt Ryan, mas eu vejo o Cam Newton produzindo bem. Ah, eu acho que vai ser um bom jogo, sim, para wide receiver. Eu acho que o Juju brilha, né? Hã? Eu acho que o Julio Jones brilha nesse jogo. Não brilhou no passado porque não era o foco, né? Com dois caras correndo muito bem, mas o Julio Jones brilha sim. Ok, vamos para um jogo diferente então. Eu acho que, assim, lembrar que essa semana vai ter um jogo em Londres, então o Jacksonville e o Indianapolis vão começar de manhã cedo, tá? Então prestar atenção no horário deles. Depois, eu não quero falar dele agora, assim, não sei se você vai querer falar do Indianapolis ou do Jacksonville, mas eu acho que um jogo Não. que eu vou querer assistir vai ser. Eu tô com medo de assistir Arizona e Los Angeles, eu não sei o que esperar do Cardinals, eu quero muito saber o que vai acontecer com esse ataque do Cardinals e se eles vão aprender com os erros dele, do que a gente conversou ontem, né? Fica muito na minha cabeça isso, sabe? Eles vão recusar a crescer como um time, vão ficar querendo bater, sabe, murro em ponta de faca, ou eles vão aprender e vão jogar em casa o que eles precisam jogar bem, porque se eles perderem esse jogo do Rams, eu acho que vai complicar demais a temporada deles. Ano passado eles foram 13-3, então eles já teriam todas as derrotas que eles tiveram no passado na quarta semana. É, então, mas é, né? E o Rams pra mim é uma incógnita. Eu falo assim, vai perder, né? Vitória fácil da Arizona. Mas se o Rams ganhar, eu vou olhar e falar assim, puta, né? Faz sentido. É, eu não sei precisar o que é o Rams hoje, né? O que significa Los Angeles Rams em termos de Eu acho que time. assim, o Carson Palmer não pode ser interceptado em 5 minutos. Se ele for interceptado em 5 minutos e por algum motivo o Rams fizer um touchdown antes do Cardinals, eu acho que tem uma possibilidade do Cardinals implodir de novo. Então eles precisam começar rápido, eles precisam começar com um touchdown rápido na primeira campanha, rápido, para garantir que eles conseguem imprimir ritmo de jogo, entendeu? Acho que é um jogo que vai definir muito nos primeiros 5 minutos. O time que fizer primeiro vai ser um time que consegue segurar, e o time que fizer depois vai ser um time que vai sofrer muito. Eu não vejo uma troca de posições nesse jogo. É, então é verdade, né? É muito, né? Muito do espírito que o cara consegue colocar ali no jogo. Então, Palmer, ele perde muita concentração quando ele começa se ferrando feio, culpa é dele. Mas se ele começar bem também, a jogada explosiva, tudo que ele precisa é jogada explosiva no primeiro lance. Fez aquilo, é um zilhão de pontos, comemora, e... Acho que assim, vai com calma, sabe? Vai com calma, vai devagar, corre a bola se tem um belo running back, come 5, 6 minutos, faz com tranquilidade, sua defesa joga bem, entendeu? A defesa jogou bem contra o Buffalo, Aprende né? Então. lá com o pessoal de Filadélfia, né? Vamos controlar Exato, peladinha. exato. Vamos Vai com controlar peladinha. calma, você não precisa fazer tudo em uma jogada. Se sobrar alguma rota longa aberta, passa, mas se não sobrar, não tem problema. Qual o problema, sabe? Então vai com calma, vai com tranquilidade, que esse jogo tem tudo pro Cardinals levar, entendeu? E eu acho que em termos de produção eu fico tranquilo com o David Johnson, eu fico tranquilo com o Fitzgerald, eu fico razoavelmente temeroso com o Palmer, porque foi o que eu acabei de falar, não sei o que fazer. O Rams, eu acho o seguinte, dá pra começar o Todd Gurley, né? Porque a gente viu o que o Blount fez com esse ataque. Eu acho que a gente viu o que o LeSean McCoy fez com esse ataque. Então acho que dá pra começar um running back com alguma tranquilidade. Eu não acho que ele vai produzir o que ele chegou, porque ele produziu na semana passada. E sinceramente, eu acho que a gente vai ver o Cardinals sendo mais agressivo em termos de tentar segurar o jogo corrido, porque a secundária do Cardinals é muito melhor que a secundária do Tampa Bay. E não vai ter o wide receiver que vai ganhar do Patrick Peterson ou do Tyrann Mathieu. Então, eu acho que assim, vai correr bem, mas eu acho que não vai correr tão bem quanto correu na semana passada. Fora o Todd Gurley, eu não starto ninguém desse ataque. Ninguém. Posso estar sendo meio doido, mas eu não starto ninguém nesse ataque. Eu não tenho confiança em ninguém aqui. Não sei quanto a você. Tudo depende do que vai acontecer no jogo, cara. Dependendo do que for, eu confio muito nesse ataque do Rams. Principalmente se tiver 47 a 0 na metade do jogo, né? Que teremos o quê? Dois tempos de garbage time, onde a gente sabe que vão ser poupado todo outro time. E é onde nossos queridinhos produzem. É, eu espero que não fique 47-0, tá? De verdade. Então. Ia ser muito Mas. frustrante se eles fizessem de novo isso. Sabe, esse é o grande problema do garbage time. É. Se chegar nesse nível, são bons jogadores para se tratar. Você pegar um Kenny Britt, você pegar um Tevon Austin, acho que principalmente o Kenny Britt, né, que é mais de segurança ali do pessoal. Aí o Todd Gurley vai para muito ponto, porque eles vão ter que passar bola, aí vai estar tá brincando, o outro time vai estar tá brincando com cheio de reserva. Aí pontua, mas se for um jogo que nem foi, por exemplo, o Rams e o Seattle, né, um jogo de pouca pontuação ou uma distância de pontuação curta, então é um ataque que não dá para confiar muito. Eu não Eles acho. Eu acho que eu confio mais no ataque do Arizona do que no ataque do Seahawks para produzir alguma coisa. não, sim, né, sem dúvida. Mas o que eu digo é que eles vão brilhar muito, até uma diferença curta de pontos em cima de Todd Gurley. Ponto. E todo mundo sabe que Gurley vai correr muito lá e todo mundo vai marcá-lo, né? Então esse ano eu acho também que ele é o ano que ele pode desenvolver aí, virar um tal Gurley Mon, né? Aprender muito porque ele tá sendo marcado como nunca na vida. Então esse é um ano aí que ele pode aprender muito. É, ou não, né? Ou não. Ou ele pode quebrar os dois joelhos. É, ou ele pode implodir, né? Eu acho que às vezes isso acontece também. Eu teve um ano que correu bem e pode implodir. Mas Porque tudo no com final do ano virar passado, isso. cara. No final do ano passado, eu lembro que eu tinha o Gurley, né? E no final do ano passado eu lembro que ele começou a parar de produzir. Então, eu não sei, assim, sabe? Eu tenho meio receio do que ele pode fazer, sabe? Eu acho que eu não sei. A gente viu alguns jogos que ele produziu absurdo, mas a gente viu muitos jogos em que faltou, sabe, produção. Sim. Então eu tenho meio receio de saber qual é o real Todd Gurley, né? Até por isso que eu falei no pod passado que ele não Ele não era first surgiu round correndo pick para muito mim, bem, né? entendeu? Ele Hã? não surgiu, correndo muito bem. Ele explodiu alguns jogos depois do Não, ele ficou início da machucado os primeiros 4 jogos, né? Ele não jogou, ele tava machucado. Quando ele temporada. Mas foi bem apareceu, ele depois. fez, o primeiro jogo dele foi 150 jardas. Ah, foi? Não, acho que estou Foi. confundindo com o início do grandioso do Chai Eldon lá. Não, foi. Ok. Alguma outra coisa desse jogo aqui? Não. Eu acho que sim, não vai dar tempo da gente falar de mais nenhum. Você quer comentar alguma coisa pontual de algum jogo? Antes da gente passar pro nosso. Pra nossa bola de cristal aqui? Assim, o único falando rapidinho, a gente tem aí, né, um jogo que a gente deveria falar, que pode ser um embate muito legal, que é Pittsburgh e Kansas City, né? Se os dois voltarem, são dois running backs espetaculares. Era. Então, esse é um jogo que promete. Então, tem a grande chance, né? Vai fazer um ano, né, ao todo aí, que Jamal Charles está se recuperando, né? Podia estar tá jogando desde a semana 2, de acordo com o treinador, mas ele tá preferindo pro cara voltar 100% mesmo. E a gente já viu o Le'Veon Bell aí com o Tommy Lin falando que Le'Veon Bell é o cara. Le'Veon Bell vai correr, ele vai cansar, né? Mas ele falou mais ou menos que Le'Veon Bell ia cansar no próximo jogo, de tanto que ia ser usado. Vai ser usado. Então a gente espera aí um senhor jogo. A gente tem o Steelers, uma defesa que não é boa contra o jogo corrido. Então, vamos ver o que acontece aí. A gente tem o Le'Veon Bell que, basicamente, voltando saudável, é foda-se a defesa do time adversário. Eu vou correr muito e morro a mortais. Então, a gente tem Jamal barra Space Ware, né? Eu acho que ele divide um pouco. Eu acho que ele vai assumir o backfield total lá em Kansas, voltando, né? Porque tem essa semana que vem é a bye dele. Então, ele vai ter 15 dias para ficar bem sossegado mesmo. E o Le'Veon Bell, o Tommy Lin já falou que voltando já. Só ver esse jogo vai ser interessante de assistir, inclusive. Vamos ver se o Cairo dos Santos vai parar de chutar tanto field goal e o ataque agora do Kansas City consegue ir pra frente. Acho que era só esse desse jogo mesmo. Vamos começar lá a boleta de cristal. Ok, então vamos entrar aqui na nossa tenda de Só um segundinho, videntes. né? Porque senão até o meu gato vai começar a miar porque fecharam a porta do quarto. Bom, a gente vai entrar na tenda de vidente, né? Enquanto o Paduim fecha o negócio lá. A ideia aqui é a gente olhar para um jogador e falar assim, esse jogador que é mais não convencional, é um cara que vai produzir bem, né? Então eu já tenho o meu aqui. Você tá aí, Paduim? Então sim, voltei, Eu tenho o né? meu separado aqui, você quer começar? Eu começo. Começa você, né? Dou as honras de começá-lo nesse quadro novo. Então tá bom, eu vou olhar aqui na minha bola de cristal e o que vem pra mim é uma cor roxa. É uma cor roxa. Eu acho que fica. É uma cor roxa, uma cor que me dá um pouco de nojo, mas é uma cor que eu acho que vale a pena a gente pensar em startar no Fantasy, né? É um cara que não. É um cara que alguns diriam que é elite. Que alguns diriam que é um cara que já ganhou um Super Bowl, entendeu? É um cara que tem uma produção aí que é altos e baixos, mas ele vai enfrentar uma defesa que dá para ele fazer 850 mil pontos nessa defesa. Eu tô falando do Joe Flacco, eu acho que ele vai fazer uns 20 pontos Eu ia pelo errar. menos. Eu acho que dá o chão dele para mim nesse jogo é uns 20 pontos e eu colocaria ele entre os top 5 quarterbacks dessa semana com alguma tranquilidade. Eu não vejo outro jogador no lugar dele essa semana como spot start de quarterback. Para mim é um puta de um spot start contra uma defesa péssima, que só parou porque enfrentou um ataque horrível do Tennessee Titans, porque se não fosse o ataque do Tennessee Titans, essa defesa não ia fazer nada, entendeu? Ah, verdade. Essa é a minha bola de cristal. Minha bola de cristal não é tão cristal assim, né? Mas é um cara que vem em descrédito, é um cara que vem triste. É um cara loiro? É um cara sexy? Né? Loiro? Eu não lembro se ele é loiro ou não, mas deve ser. Quer? Você vai falar que é o Brandon Marshall. Não, joga. Joga num time com seu uniforme tradicional preto e dourado, né? Você vai Então falar do tem. Kobe Flinner? É óbvio que eu vou falar de Kobe Fischer, né? Eu acho que ele mostrou, mas mais do que ele ter jogado bem no jogo passado, é o New Orleans jogar mal fora de casa, né? Então o Drew Brees acaba não achando seus targets. E quando a gente olha para a defesa do San Diego, ela não consegue combater bem ali os seus tight ends, né? Jogando contra a tight end é uma das piores defesas. Então eu acho que sim. Eu não digo que Kobe Finner é um starter para todo jogo, mas eu digo que situacionalmente acho que ele marca e ele vai marcar aí. Eu acho também que ele faz umas. Ele vai para mais de 12 pontos aí, pelo menos um TD e umas 60 jardas ele faz, né? Sendo mais otimista ainda, eu botaria ele até com dois TDs, sendo muito otimista. Poxa. Porque San Diego contra Tyrande dá vontade de chorar. Então Mesmo essa se é. o Snead voltar. Mesmo se o Snead voltar, eu acho que o Snead vai estar muito bem marcado, né? E a confiança do New Orleans cai muito, né? Brees consegue jogar mal fora de casa ultimamente, não foi sempre assim. Então eu acho que ele vai jogar muito onde o San Diego não sabe marcar, que é o Tyrene. Eu vou discordar de você, mas vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que vai acontecer então. Anota aí no papel e a gente discute após o jogo. Eu vou discordar, mas vamos ver. A gente vai vendo, né, o que é que pode acontecer. Tem mais algum outro? Pra mim tá bom um cara. Eu acho que um cara é um bom começo, mas se tiver algum outro que você quer cravar, talvez a gente possa. Não lembro de nenhum que eu iria ávido. Ávido assim, com essa sede, essa vontade. Se eu preciso, né? É, que esse negócio de ter que ser um cara diferente, né? Exato, né? O resto não é uma surpresa, né? É. Falar que, sei lá, que o Rudolph, Ezekiel Elliott. Será que é um cara que eu acho que não. O CJ Anderson, né? Que é contra Atlanta. São caras que vocês já esperam. Levan Bell. Tem que pegar um cara desconhecido, né? Um cara que ou tá em baixa ou ninguém sabe quem é. Então eu acho que eu vou de Kobe Flinner essa semana. Eu achei que você ia falar do Carlos Hyde. Cara, eu Eu não ia acho que falar ele do é Hyde. surpresa, sendo muito sincero, pelo que é São Francisco hoje, sacou? Só por isso que eu não falei. Eu acho que ele vai pontuar esse ano, vai pontuar bastante. Não porque ele é um espetáculo na Terra, mas porque São Francisco é o desastre da natureza, sabe? E, tipo, só não tá tão fadado a descer a ladeira que nem o Rams, porque o cara ainda consegue lançar a bola 2 metros para um lado e 2 metros para o outro, e a linha ofensiva consegue abrir espacinho pro Carlos Hyde. Porque senão o Carlos Hyde não ia conseguir correr. Eu acho que é o tipo de jogador de 30 touches, né, por tentativa, 4 carries, 2 TD sempre. Se tornou um péssimo time, né, por torcedor, mas um excelente jogador de fantasy esse ano, na minha opinião. É, vamos ver. Vamos ver essas bolas de cristal se a gente acerta. Eu gostei desse começo. Vamos ver como tá nosso chute. Ah, chute não. A gente É o que vai eles estar chamam preso de nos nossos educated chutes. guess. Exatamente. Eu vou voltar um pouquinho no que aconteceu da semana passada. Acho que a gente falou um pouco dos picks que a gente fez da semana 3 e do que rolou da semana 3 ou não, da nossa liga. Eu acho que agora a gente vai migrar na nossa liga um pouco, porque para voltar e fazer os picks da semana. Quem não tiver, não quiser, não se interessar, não quiser ver, de qualquer jeito eu vou pôr o link da liga para poder dar uma olhada. Pode sair, mas não vai demorar muito tempo. Acho que tem mais uns 10 minutinhos e a gente sempre conversa de mais algum cara específico. Então se quiser ficar, vai ter informação. Não é que não vai ter informação, mas vai ter a ver com a nossa liga, né? A semana 3 a gente tava em 3 também quando a gente fez o pique. Eu e o Chuchu escolhemos eu em cima do Renatinho. Você foi o único que escolheu o Renatinho. Você ganhou, eu perdi o jogo. Eu, você e o Chuchu escolhemos o Chuchu em cima do Dedé. O Dedé ganhou, perdemos os 3. Eu, você e o Tio escolhemos você. Você ganhou da Renata, acertamos os três. Eu, você e o Tio pegamos o Rô e deu o Lopes. Incrível, né? Na sua melhor Carregado pelos temporada, né? 35 pontos da defesa do Kansas City Chiefs, que foi chocante. É, você e o Tio escolheram o Bruno, eu escolhi a Laís e deu a Laís, então eu me recuperei nessa pegada. Eu perdi na primeira, mas me recuperei nessa. E nós três escolhemos a Camila e deu Camila mesmo, por pouco. Teve uma época ali que pareceu que talvez o Tito fosse levar, mas a Camila acabou sementando no final. Eu vou começar a somar aqui os pontos depois pra gente ver como é que vai ficando o nosso. Nosso chute. É, nossos chutes, né? Mas eu acho que assim, é. Tá, a gente tá acertando bastante até. Eu achei que a gente ia perder um pouco mais. Na quarta semana, o primeiro jogo que a gente tem aqui sou eu contra o Rô. Né? O meu time é o Dog Riding Sheep Herding Monkeys. O Rô é o Rod Nigg, porque ele é torcedor do New York Giants. E o nome dele é Rodrigo, então ele é o Rod Nigg. Certo? Então a gente vê aí dois times. E eu já disse pro Paduinha a minha opinião antes do pod. E eu não tô escondendo a minha opinião de ninguém. Mas eu vou deixar o Paduinha falar antes. E depois eu dou a minha opinião aqui pra deixar bem A claro. minha opinião, sem sombra de dúvida, né, em termos de vitória, time superior, um time fortalecido, eu vou com o Rod Nigg, Eu sabia que né, você ia falar isso. o Rod Nigg ali, eu acho que o Rô ganha, eu acho que Le'Veon Bell não vai produzir tanto, até porque ele se machuca no segundo ou terceiro snap, Porra! né, e Porra, é mas justo. isso é macumba das bravas, né? Isso. E temos o David Johnson também, que ele pode vir a se contundir. Nossa, Pudim! Então, Que eu fiz pra assim, você, cara? aconteceu com o Rô na semana 2, né? Que ele perdeu o Stewart e o outro que eu nem lembro quem é. Pô, Pode pera aí, acontecer mano. Então deseja que ele perca o Antonio Brown e o Alshon Jeffrey, porque aí é justo, entendeu? Pô, o cara perde o terceiro e o quarto running uma back. trade no Antonio Brown. Não posso, né? Vai que ele aceita a minha trade. Ah, tá, ok. Vou oferecer uma trade, então o Antonio Brown tem que estar Tá, então saudável. talvez o Crabtree se machuque, pode ser, porque daí é mais equiparado ao Jonathan Stewart, porra, pelo amor de Deus, podem. Tá bom, tá bom. Eu vou Mas perder por causa de injury, é isso que você tá dizendo pra mim? não, não exatamente. Eu acho que eu espero alguma coisa bizarra nesse jogo. Tipo uma pontuação, tipo um McKinnon com 30 pontos, sabe? Algo estranho vai sair desse time aqui, mano. Você tá falando isso só pra me deixar inseguro? Exatamente. Obrigado. Alguma Valeu. coisa estranha vem desse time. Eu vou pôr você como Rô e você vai se arrepender semana que vem. A minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que eu vou ganhar esse jogo. E assim, esse é o jogo que eu acho que eu tenho mais certeza que eu vou ganhar esse ano. É, eu vou ficar muito chocado se eu não levar, cara. Eu tenho Le'Veon Bell, eu tenho David Johnson. O Allen Robinson contra o Indianapolis. Ah, o start dele, ele tá sem o Aaron Rodgers, que é o principal dele. Ele tá tendo que startar o James Winston contra uma defesa do Denver Broncos. Porque não tem mais nada que ele pode pegar também. Então tem isso, sabe? Os running backs, eles são o Tyrion Reed e o McKinnon. E tudo bem que ele tem o Antonio Brown, mas eu tenho o Allen Robinson pra compensar, entendeu? Eu não vejo o Antonio Brown fazendo 40 pontos contra o Kansas City Chiefs. Então. E o Alshon Jeffrey tá baqueado. O tight end dele é o Martellus Bennett, entendeu? E agora o Gronkowski voltando, eu duvido que o Bennett produza tanto. Assim, se ele ganhar, é porque realmente o mundo quer que eu perca, entendeu? Porque não É porque tem uma você analisa muito justificativa. bem um plantel, cara, se ele ganhar. Não tem uma justificativa para isso acontecer, Padre. Eu sei disso, você sabe disso e todo mundo sabe disso, entendeu? Assim, esse jogo é pra eu ganhar. Com o time que eu tenho, o time que ele tem, esse jogo é pra eu ganhar. Não É tem nóis, você como vai dizer pra que não. vitória, mano. Hã? Fortalece. Não, tô desejando, mandando salve pro Rô e nós vai pra vitória, Rô. Você sabe que você vai ter que torcer um pouco mais contra os times que estão perto de você, não contra os times que estão atrás, né? Não, tô torcendo contra ninguém, não. Eu só achei legal que seria. Eu acho que o Rô vai ganhar. Bateu uma coisa aqui no coração, sabe? Aquela coisa que foi. Sei, sei. Principalmente quando você pensa que o Golden Tate vai fazer 20 pontos no jogo, né? Mas Sei bem veio como é mais que um é essa jogador coisa. só, porque teve outro que fez 32. É, sei não. Deu muito certo. Olha lá. Deu Continua com muito essa certo. descrença. Rô, se preocupa não, Rô. Você ganhou. Ok. Dedé e o Lopes. Dedé Lopes. Espera aí, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver como tá a situação, né? Eu acho que o Lopes ganha esse jogo. Ser bem sincero. Eu acho que o Lopes não ganha esse jogo, Eu acho que cara. é capaz que ele ganhe sim. Porque, por causa do Jarvis Landry questionable, e é quinta, então não sei se ele se recupera, não. Aí você tem o Jackson contra o Denver. Mas ele tem o Matt Jones contra uma defesa porcaria do Cleveland. Você tem o Justin Forsythe contra uma defesa porcaria do Oakland. Você tem o Cam Newton como defesa porcaria do Falcons. Você tem só o Vincent Jackson contra o Denver que me preocupa e o Jarvis Landry como questionable. O Matt Jones só pegou defesa porcaria e nenhuma delas ele chegou a fazer mais de 70 jardas, né? Mas ele produziu, né? Ele fez 12,5 na segunda e ele fez E pontos. 7,9 na terceira. Então Na é um chão. questão do RB que tá lá em cima, né? É que nem o Forsett. O Forsett também é outro desgosto. É, isso é. Sabe? Mas ele não Então. precisa de tanto quando ele tem o Cam Newton. E eu não acho, já falei, não acho que o Drew Brees vai produzir muito mais que uns 15 pontos. O LeSean McCoy vai tentar correr em cima do Patriots, que vai ser bem diferente. O Odell Beckham contra o Minnesota, ele vai se frustrar, vai chutar muita rede por aí. Eu acho que vai, o resultado desse jogo vai depender muito na mão do Carlos Hyde, do Dedé. Se ele produzir muito, o Dedé leva. Se ele não Ah, produzir como eu muito, falei o que o Dedé Carlos leva. Hyde ia brilhar, é nóis. Tô com o Dedé. Eu vou apostar no Lopes aqui. Ó, A gente tá bem. tá. A gente tá divergindo, A gente tá hein, mano? dividido, é. A gente tá dividido. Bruno e Chuchu. Bruno e Tchutchu, vamos Quer ver. que eu comece? Pode ir falando aí Você que eu tenho que dar uma começou? olhada Não, no eu time falei pra primeiro do analisar. Lopes aqui. Sua vez de falar primeiro. Então, pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha E por cadê o cima. profissionalismo, Paduim? Pô, então, cara, não pensei que a gente ia falar da nossa liga. Cara, eu acho que é Bruno. Vai ter Elliott contra São Francisco, que não é uma maravilha. A gente tem CJ Anderson contra o Tampa. A gente tem um Golden Tate que me dá um pouquinho de calafrio, né? Mas ele pegou o Pryor. Pode ser que ele suba um Pryor ali. Oh, sobe o Pryor, mano. Né? Se ganha esse jogo. Ele tem o Reed que pode produzir, ainda mais contra o Browns. Né? Então, o Pryor e Reed jogando um contra o outro. Eu acho que dá o Bruce, sim. Não que o time do Chuchu seja ruim, ele tem um Dennis Pitta contra o Oakland, né? Que vai brilhar. Pois é. Mas E ele tem o ele. Lamar Miller e o Will Fuller contra a defesa do Tennessee, que eu não tenho tanta certeza de que é uma defesa tão incrível assim. Eles Mas estão tá. parando bem até, é que o ataque do Houston tá me dando meio Pode ser que receio tenha. também. É que o Lamar Miller, ele tem pontuado, ele não tem feito touchdown, ele tá tocando muito nessa bolinha aí, né, cá entre nós. E eu vejo ele correndo com insegurança. Tipo, tem muito snap que ele parece que ele, tipo, dá tela azul nele, ele não sabe se é pra direita, pra esquerda, o que ele faz. E o Murray, que eu gosto muito do Murray, não sei o que tá acontecendo, ele não tá tocando muito na bola. Ele produz bem pelo pouco que tem tocado, né? Mas eu esperava mais touches dele lá em Oakland. Acho que eles estão passando mais a bola. É, então, mas é muito pouco toque. A gente tá falando no. Tipo, o LeSean McCoy tá fazendo uns 17, DeMarco Murray 17, num time que é bem versátil assim, né? E fica pouco tempo com a bola. Você Cara, tem um Lamar Miller com 10. Eu vou de Bru. Eu vou continuar nosso trend e eu vou de Chuchu então. Porque eu acho. Não porque eu acho que ele vai ganhar necessariamente, mas porque eu acho que eu consigo ver razão para os dois times ganharem esse jogo. Eu acho que é capaz que o Chuchu leve, não acho que é uma certeza que o Bruno leve. Claro que nunca é certeza, né? Ah, não, eu não tô dizendo com Mas. certeza, não. Qualquer um ganhar não vai me surpreender. Eu só. Exato, eu acho exatamente isso, né? O Brooklyn matchup, né, matchups e jogadores melhores ali contra. Se fosse, tipo, invertido, na minha opinião, se o do Chuchu os encontros fossem melhores, era Chuchu. É que eu acho que o Philip Rivers contra o Saints é uma boa. Eu acho que o Latavius Murray contra o Baltimore, apesar de ele não estar recebendo muito, também é uma boa. O Doug Baldwin contra o Jets também acho legal. Eu acho o Dennis Pitta contra o Oakland incrível. Ele tem o Edelman também, que vai ser o segundo quarterback dele nessa liga aqui também. Tem esse dado aí que ele pegou É. no waiver. É, tem que ver o que ele vai fazer com o Elderman, É, né? exato. E me dá muito medo do lado do Bruno. Enquanto eu acho muito legal os matchups do CJ Anderson, do Andrew Luck e do Ezekiel Elliott, me dá medo do Mike Evans, você entende? E ele É, vai ficar então. sem produção de wide receiver, porque ele não, ele tem só o Terrell Pryor. E aí vai depender do que acontecer com o Terrell Pryor, entendeu? Se o Terrell Pryor produziu o que ele produziu na semana passada, beleza. Se ele voltar para a segunda ou para a primeira semana, acabou e o Bruno perdeu. Ah, mais ou Então, menos. para mim, essa é a questão principal aqui. Talvez ele suba os dois. Eu não me surpreendesse se ele arrancasse Tate e Evans. Apesar que o Evans vem pontuando, né? Broncos, isso que dói o É, coração. então, esse que é o problema. Mas ele. Ah, eu prefiro. Eu deixaria o Evans porque mesmo o Victor Cruz é Minnesota. Então eu Sim, acho o Broncos exato. coisa pior que Minnesota, Ele né? não tem, ele estaria trocando 6 por meia dúzia entre o terceiro wide receiver e o primeiro. Ele vai ter que deixar o Evans, ele não tem opção aqui, a menos que ele ache alguma outra pessoa. É porque assim, eu acho que o Cruz ainda tem muita coisa pela frente. E o ataque do Giants é superior ao do Evans. Então eu acho que, Tipo, enquanto lá em Denver marca o Evans, basicamente, né? Vamos deixar o resto acontecer, a natureza marca. No Giants você tem que ter três marcadores. Você tem o que é o seu lá, o Starling. É Starling, né? Shepherd, Sterling Shepherd. Starling Shepard, que, né, que mostrou-se muito bom, é um cara consistente com 70 jardas, é o cara que tá fazendo os TDs lá. Sim. Você tem o Odell Beckham, que é sempre um target a ser olhado, né? Mesmo com o desequilíbrio dele. E você tem o Victor Cruz também recebendo bem essa bola, né? Sim. Então, mas não sei, não sei. Se eu falar assim, o Broncos vai ser destruído essa semana, eu startaria o Victor Cruz, que eu acharia que ele e o Starling seriam os caras que iam destruir Broncos, porque o Odell Beckham estaria extremamente marcado, dando chilique e chutando a redinha. Eu acho mais difícil, eu acho que ia ser mais dolorido para mim ainda startar qualquer Giants contra o Broncos do que contra o Vikings. Eu acho a secundária do Broncos mais amedrontadora do que a secundária do Vikings. Não, eu só falei o time errado. Falei, se fosse quebrar um time, é que eu tava lendo ali em cima. Se Ah, fosse entendi. quebrar a defesa do Vikings essa semana, eu ia de Cruz. Se eu fosse a certeza, ó, o Vikings vai perder, a defesa vai fazer merda. Qual um dos três você acha que é? Cruz. É, pode ser, não sei. Eu acho que é uma aposta muito grande. Acho que quando a gente tem uma aposta muito grande entre chãos, eu prefiro pegar o wide receiver 1 de um time do que o 3. Então, eu acho que ele não tem muita opção aqui. Ah, não, Eu sim. acho que é capaz que o Bruno leve, mas como a gente já apostou cada um em um, eu acho que é pau a pau. Eu acho que é capaz de um levar e é capaz do outro levar. Sempre é capaz dos dois levarem, né? Mas eu É que acho esse bem pau a analisando pau aqui. estatística e friamente tá muito, muito equilibrado. Né? É, eu vou de Bruno mais pelo CJ Anderson e Ezekiel Elliott. Dá, e dá pra entender, eu acho, um pique razoável aqui. Ah, o próximo que eu tenho aqui é você contra o Renatinho. Sou eu, sem sombra de dúvidas, né? O deus da escolha fantasiótica. Eu vou ter que concordar com você aqui. Eu não consigo ver esse time do Renatinho produzindo mais que uns 60 pontos essa semana, cara. Eu acho que você vem rasgando e eu acho que esse time do Renatinho não vai produzir mais que uns 60 pontos essa semana. O time do Renatinho, ele teve muita sorte que ele me pegou na semana 3. Se ele me pegasse na semana 4, ele ia apanhar loucamente. Ele tem muito bye importante no time dele, Também, sim. ele não tem um banco que Não reponha. tem, exato. Não na altura, né? Porque senão não seria time titular, mas ele não tem um banco que reponha minimamente o time. Ele precisava desse waiver. Ele não podia não ter feito esse waiver. É, então. Foi Então, né? um Sei vacilo lá, o total. Yeldon. É complicado. Pode Ele pontuar? perdeu Pode. o Julian Edelman, ele perdeu o Sterling Shepard, ele perdeu, sabe, Prior mesmo, o que ele ainda tá se Pryor, o Jimmy Graham, desenvolvendo. ele precisa de todas essas posições, então assim, ele não fazer o waiver acabou com o time dele essa semana, assim. Eu acho que ele perde, eu acho que ele perde bonito de você. Pra mim é o meu mais próximo de Lock of the Week, de ter certeza que o time vai ganhar esse daqui. E outra, né? Vou até mandar mensagem para ele tirar esses slides, né? Não sei se ele tá acompanhando tanto. Ah, o cara tira no risco dele, entendeu? Eu não mandei mensagem nenhuma vez, acho que não tem que mandar não, cara. O time é dele, pô. O time não é teu. Você não é babado o time dele? Isso é verdade, né? Já que Né? quando eu for Tipo. invicto, eu não quero ninguém contestando. Ah, o cara Ah, mas a metia a culpa não é cara tua que o naquela cara vacilou, cerdada. cara. A culpa não é tua que o cara vacilou. Bom. Nossa, você não tem culpa. Você não foi lá e entrou na conta. Eu espero, entrou na conta Ele dele e vai tirou os escutar o slides. podcast, então pelo podcast, ó, Rê, você tem uma porrada de bye mood. Se você não deu audiência, você roda. É, pode ser, né? Pronto. É isso aí, Tá. é aí que a gente vê se ele tá prestando atenção ou não. O próximo jogo que tem aqui é o Tito e a Rê. É enigmático para mim ainda esse jogo, né? A Você gente tem. cravou o último, eu acho assim. Depende do que eles fizerem essa semana. Porque a Rê tá perdendo com algumas, né? Eu acho que ela vai perder a produção do Williams com a volta do Bell. Depende do Jamal Charles voltar ou não essa semana. E ela tá sem o George Nelson. Com o Michael Floyd em protocolo negócio, em processo de concussão, né? Em protocolo de concussão. Eu não tenho certeza de como ela vai produzir isso daqui. Se o Big Ben produzir bem, e eu acho que o Christian Michael vai produzir bem, e eu acho que o Cole Beasley tem um chão legal, ainda mais contra uma defesa do San Francisco, eu vejo esse time da Rê fazendo uns 70, 80 pontos, do jeito que ele tá agora, né? Eu acho que se ela trocar algumas peças aqui, eu vejo esse time produzindo talvez uns 90. E ao mesmo tempo consigo ver o time do Tito produzindo uns 90 pontos. Eu acho que do jeito que tá, é capaz que ele produza uns 90, e eu acho que ele consegue subir para uns 100. Então eu tô tendencionando, tô com uma tendência maior de escolher o título nesse jogo, mas eu acho que de qualquer jeito dá pra ver os dois times ganhando essa semana. Acho que vai depender do que os dois fizerem em termos de trocar o start ou não start. Ah, então. É que no, eu acho que o título tá um pouco mais complicado, né? Que eu ia falar assim, ah, vai de Charlie Sims, mas é Denver. Né? Então, Mas eu assim, acho que a pode troca do Gurley título, a troca contra do título Arizona. vai é o Russell Wilson pelo Andy Dalton. Eu acho que Não, essa é a troca dele. eu acho que essa é um pouco mais óbvia. Eu vejo, então, eu vejo muito o Hauschka, né? Pontuando. Eu acho que o Seattle não é um time que vai fazer. Eu acho que foi o semana passada, os 37 mil pontos, não, né? Isso, pegou o São Francisco e eu vejo o Hauschka chutando muito field goal. Para mim, ele é o Justin Tucker 2, sabe? Pode Então, um ser, time que é pode ser. complicado. Mas ele tem o Então, Cairo eu Santos, né, o Tito? é. Ele tem o Cairo Santos, aí depende, né? E o Panthers vai pegar o Falcons, né? O Atá defendeu o Existe Panthers. assim, é inversamente proporcional, né? Quer dizer que se o Wilson pontua, a chance do Hauschka pontuar cai, assim como se a do Cairo Santos pontua. A A chance chance do Ué do pontuar. TCU fazer pontuar cai. É, eu acho que é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que do jeito que tá é bem pau a pau, mas eu acho que o teto do Tito é maior do que o teto da Rê. Por isso eu vou escolher o Tito. Mas eu consigo ver os dois times ganhando esse jogo. É, então, eu acho que eu vou de Rê, cara. Primeiro pelo grandioso debuff dos Andreotti. Né? E a Rê vem pontuando bem, cara. Eu olho pro time dela, né? Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que ela pode mexer uma coisinha ou outra, né? Então talvez. Não sei se eu arriscaria o D'Angelinos agora, né? O Spacer eu arriscaria sim. Então talvez subir o Allen Hurns. Ou Jameson Crowder, É, sim, o acho Crowder. que aí Então depende do time. você tem nego pra substituir o O Floyd Jack ali, né? Doyle Em caso talvez também. de Então acho que aí é uma questão aí de ver como que Eu ela vou de vai Rê só conduzir. pra gente ficar quase totalmente divergente essa semana. Pode ser, mas eu acho assim, eu não acho que eu ficaria muito surpreso se ela ganhasse e eu também não acho que eu ficaria muito surpreso se ele ganhasse. Eu acho que o jogo tá bem no ar, o que é bem chocante porque o time do Tito tá 0-3 e o da Rita tá 2-1. Mas acho que assim, o Tito, cara, ele produziu bem todas as semanas, cara. Ele... Exato. Então é um time que podia estar tá facilmente 3-0 dependendo do draw que ele tivesse, né? Eu Ele posso ser produziu mal sincero. só na primeira que foi 68, mas depois foi 99 e 101, então... O jeito que a liga, o jeito que o futebol americano se desenvolveu esse ano. Cara, se todo mundo mexendo bonitinho, tirando o Rick tá em bye, então não dá para analisar, não sei o que ele vai subir, e 90% do time dele tá em bye, então não dá muito para analisar. Mas com todas essas contusões que teve, acabou equilibrando muito os times. Então, você vê a Camila, que no começo ela tinha um time, assim, eu achava legal, mas interessante, mas não tão legal, ela fez waivers muito bons, Sim. né? E hoje ela tem uns times muito fortes. Ah, você vê Eu acho que o. ela se consertou muito no waiver mesmo, isso é É, verdade. exato, o Chuchu, né? Ele teve umas aquisições interessantes aí. Mas acho que o Chuchu perdeu profundidade. Eu sinto que eu perdi profundidade, eu sinto que o Chuchu também perdeu profundidade. Eu acho que eu perdi menos, mas eu sinto que o Chuchu perdeu mais, cara. Obviamente, mas eu sinto que eu perdi Não, menos, mas eu sinto é que o que o Chuchu Chuchu tem perdeu algumas apostas, né? Então você tem um asiata ali, né? Mas são coisas que ele droparia facilmente, sabe? E ele tem um Josh Gordon ali que talvez É, ele tá volte. numa semana complicada, eu acho. Essa semana pra ele vai ser complicada. Tá. Mas é Então, isso aí, né? Eu acho que tem essa. a Rê conseguiu dar umas pegadas lá no Waver, então o time dela não tá tão fraco, na minha opinião. Não, não tá. Ela tá um time bom, é um time Sim, que sim. ganha jogo. Então, Eu acho que ela. ela teve sorte de que quem quebrou foi o Adrian Peterson. Eu falei isso já. Eu não podia ter quebrado outro jogador. O Peterson tava jogando tão mal que não nem fez tanta diferença assim. É, exato. Então, ela tem um RB muito bom, que é o Michael. E a gente, Spacey era Williams, a gente não sabe o que acontece, né? Mas ela tem, querendo ou não, ali, vai, num chororô, tem até um JIA. Mas ela tem um wide receiver para colocar ali no flex, não precisa ser um RB. Então Mas eu acho que ela ela tem. vai perder muito. Eu acho que sim, o que me dá mais incerteza nesse jogo é por causa do George Nelson soltando em bye. Se ele não tivesse em bye, eu acho que eu cravava É. que ela ganhava. O George Nelson tá incrível também. Aí eu era com toda a certeza do mundo, não Sim. ficar com dúvida. Mas acho que o título pode levar esse jogo sim, por isso que eu E assim como escolhi. agora você olha o time Vou. do Chiefs, tô pegando o Bounty e essas coisas, tá bem legal. É, eu não sei se eu iria com o Bolden, mas. O próximo jogo, o último jogo, aqui é a Camila e a Laís. E assim. Vou dar uma analisada aqui. Eu acho que do jeito que tá, se ninguém mexer nos times, do jeito que tá, eu vou escolher a Camila. E a Laís vai ter que me perdoar. Porque o Eli Manning eu acho horrível contra o Vikings e ela tá com a defesa contra um quarterback e ela vai ter que trocar isso daqui, ela não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum, porque Mas é você uma troca o defesa. quarterback, não a defesa, né? Hã? É, mas essa aí é Ela arranca o vai ter que quarterback. trocar o quarterback, assim, eu acho que não, se ela não trocar o Eli Manning por outra pessoa, vai ficar muito complicado, ela vai ter que ver o que que tem no waiver aí e escolher alguém. Ela se prejudicou um pouquinho, né, com a contusão do Martin. É, o Doug Martin fez alguma falta, mas mesmo assim ela ganhou. Eu acho que, sei lá, o Jeremy Maclin eu não acredito muito nessa Não. posição. Mas ela tem banco, ela tem a Demaryius Thomas, então assim, eu acho que dá pra ver esse time sendo substituído Ah, e o conseguindo Demario Thomas produzir. jogou muito bem Sim. e o Simeon tá crescendo, Exato. né? Então acho que do jeito que tá, ela não ganha, mas eu acho que se ela mexer, ela tem uma Eu possibilidade de ganhar. então, meu receio é o de Bernard ali, sabe? Pode ser também. Mas eu acho que assim, de todos os que ela tem aqui, eu acho que a maior incerteza que eu tenho é o. A maior certeza de que não é uma boa ideia que eu tenho é o Eli Manning. Então, eu vou de Camila. Esse etapa eu vou de Camila também. Sim. Talvez eu mudaria, eu teria que analisar, por exemplo, se ela subisse um Art Spain ali no lugar de G. Bernard. É, e o Thomas no lugar do Macklin, Ou. eu acho, talvez. Isso, aí vendo a situação, deixa o Macklin no flex e tira o Macklin e sobe o Demaryius Thomas. Eu acho que o negócio desse jogo é que assim, eu não vejo a Camila tendo muita substituição para fazer no time dela, não. Então, mesmo que o Watkins jogue, eu não acho que é uma boa colocar ele, tendo em vista que os wide receivers dela são do Sean Espera um Jackson, o Stephon pouco. Diggs e o Terrell Williams. Então, assim, a Camila de repente, na semana passada a gente falou que ela tava com uma profundidade, essa semana eu já me assusto um pouco, porque você não tem certeza do que esperar do backfield do Giants, ela pegou um cara, ela tem que pegar, porque ela precisava de alguém. Sim, a gente não sabe o que vai ser do Ivory, né? É, o Ivory não sei se vai jogar ou não, mas do jeito que tá o time dela, tá montadinho bem assim Tá. no ataque. Então assim, eu vejo esse time dela fazendo 100 pontos e eu acho que vai depender aí do que a Laís fizer pra ver se isso vai ser consertado. Ela, sinceramente, só não pode ter o azar de pegar dois bairros numa mesma semana, senão ela vai ter que começar a se livrar de gente dela aí, né? É, mas eu acho que isso é uma Por falta preocupação de mais pra peças frente. por falta de pecinhas de reposição. Eu não sei, nesse time dela, na real, eu acho que pra ela ia ser melhor se todos os byes fossem na mesma semana, você aceita a Ela perde, derrota. né? Ela se entrega, fala, É, e aí você volta nas outras, entendeu? Porque se ela tipo, for perdendo dois em cada, ela vai ficar muito pra trás em todas por não ter profundidade de banco. Eu vejo isso muito. Se o Ivory voltar, muda a figura, né? Se Se o o Ivory Watkins voltar. voltar, muda a figura. Se o Darqua vingar, muda a figura. Mas são três apostas, né? Que eu acho complicado. Não, sim, isso é true Então mesmo. nós dois pegamos a Camila, mas porque o lineup do jeito que tá, a gente não acredita que o time da Laís pode Ah, levar, senão ia ficar mas. pau a pau, né? É, Se eu acho também. ela sobe aqueles dois. A Camila não, a Laís sobe aqueles dois, ia ficar bem pau a pau. Sim. Mas como eu não sei e não adivinho amanhã, analisando friamente agora, eu acho que dá a Camila. Sim. Beleza, então. Você quer desejar alguma coisa para alguém, tirando todas as macumbas que você fez para mim? Desejo uma vitória grandiosa do Rô, né? A todos que assim como eu são invictos em suas ligas, desejo uma boa tarde para nós, campeões, né? Nós somos felizes com as nossas escolhas. E vamos lá para mais uma vitória. Já até esqueci quem eu enfrento, mas eu vou ganhar porque eu não olho para o adversário, sim para o meu time. Então, Você vai ganhar do Renatinho. Você vou vai ganhar ganhar mesmo, esse jogo você não tem como do perder. Renatinho. Desculpa, Rê. Vai ganhar mesmo. Mas vou ganhar de Bom, você. é Você ganha em isso aí, 200 galera. Eu acho que a gente não volta reais. mais essa semana. A gente tá gravando na quarta, mas eu acho que eu devo soltar o podcast na quinta de noite, porque eu não vou ter tempo de ver isso agora. É. Fica aí, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver olhando. Eu compraria dizendo tchau, tchau e beijinho pra vocês. Falou, Padaquinha! Falou, cara. Foi uma honra, um prazer. Tanta ilustre presença aqui, na sua magnânima verdade e conhecimento. Tá bom! Falou, galera. Ela vem lentamente e pode ver.